passa informações, só que nem cabe mais nada na sua cabeça. Nem falo o que tu pensou, faz tempo que eu sinto dor, mas eu não vou falar nada. Minha alma não foi curada, mas sei que ela caminhou. Meu corpo que desandou, mas eu não vou falar disso. Queria poder ter visto isso antes, mas não rolou. Tô sempre ignorador, mas parte do meu serviço. Eu preciso do meu sumiço pra digerir o que passou, pra digerir o que já foi. Meu pagamento demora, meu pagamento foi embora, mas logo depois voltou. E as coisas que Deus falou, é muito conhecimento pra um cara que é assim tão lento. Mas bem que ele me avisou, e sempre tá me avisando. Mas eu não tô satisfeito, eu lido com esse defeito, tentando esconder que eu sou, tentando esconder que eu fui. Por isso que nada fui, nasci virado pra morte, mas sinto falta da luz, né? Errar em nada, mas errei de novo. Sempre com cuidado nas palavras, eu tô pisando em ovo. Me disse ainda ver meu rosto, me disse é o mesmo ainda. Eu não me importo com o corpo, porque sua alma é tão limpa. E a minha tá suja, podre, lixo que eu acumulei. Só ligaram pro meu rosto belo e nada que eu falei. Pareciam surdos, não ouviram quanto que eu gritei. Karma em cima de karmas que eu nunca queimei. White noise.